Bom dia, passarei 2223, ponto de cada um, já pronto. Passarei 2223, bom dia. Autorizado a aéreo e decolar, pistão na zero. Vento 020 graus, 3 nós. Seja ali, decola, dando zero, passarei 2223. Economia 49, autorizado, Porto Seguro, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, subida da Euleda, pós direto Porto Seguro. Transponder 5551, controle 120, decimal 8. Autorizado, nível 360, decola 10, curva à direita da Euleda Mótiva. Desculpa, da Euleda Seguro. 5551, transponder 208, controle igual no 649. Nome é correto, para está acionado, vai chamar o controle das eletras. Controle Salvador, bom dia, passarei do 2223, abre o elétrico. Passarei do 2223, suba e mantenha nível de voo 180. Contato radar, após a decolagem, via saída árvore vigilante, passarei do... Passarei 2223, abre o elefa, solicita a liberação da restrição superior, senhor, devido à performance. Cancelada a restrição superior. Muito grato, 2223. Questionamento, vou no 649, meia dúzia. 0092, chame a torre de controle em 1-8, decimal 95. 2-9-0-9-2. 2, Salvador, bom dia, 0-9-2-1. Uno 092, ajuste no 0-4, continue a aproximação, aguarde e estarei. Em 4-9-0-9. Uno 649 para o TAC com 101, 3 horas, Salvador. Uno 092. Tráfico avistado, pouso autorizado, pista 10. Vento 030 graus, 03 nós. Ele pousa na 4234, radiante 8, pronto, pushback em zona. Ele aguarde para o pushback no 08, o azul 4234. Escuta, azul 4234. Ponte 0 da 10, pronto, Golo 649. Golo 649, autorizado, alinhar e manter, pista 10. Alinhar e manter. Gol 1092, solo aos 42. Livre pista direita, chame com Paulo Salvador, 121, decimal 1. 211 com solo, gol 1092. Gol 1092. 1092, segue via Alfa, Juliette, botão 5. Alfa e Juliette, portão 5, gol 092. Parqueamento da planta, autorizado, chama de cidade, 2234. 649, decolou aos 44, chame o controle Salvador, 120, decimal 8. 208, Golo 649. Salvador, Golo 649, perfil da El, bom dia. Golo 649, contato radar, na decolagem, suba e mantenha nível de voo 3620, via saída da El. Via saída da El, 3-0, Golo 649. Passarei 2223, por gentileza, quando solicitar para o direto para a Vitória da Conquista, se deve coordenar com o senhor. Sim, senhor Guardi. Salvador 2, 783 Azul para o táxi 68 a bordo, Salvador Alterna, com 13 fora. Azul 2783, tem grana na nave da companhia, via Indy Alfa, com a esperada 10, torre 1, 1895, QNH 10 no 4. Segue via Indy Alfa, retaguarda para a nave da companhia, no ponto de espera 1895, 1014, ajuste 2783. Chame Recife em 3325. 3325, 649, obrigado. Bom, 649, chame Recife 13325. Faredo 2223, chame Recife 1288. 1288, passaredo 2228. Salvador, muito... Bom dia, Azul 4234, pronto, quanto espera você? Azul 4234, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero. Vento 070 graus, 062. Ali decola Azul 4234. Azul 2783, mantém o posto de espera. Mantém o 2783. E a chegada 11.014. Alfa Romeo, Alfa Juliette Romeo. 5 milhas para a posição Conde, serviço no radar terminado, mantém o nível 090, chame Aracaju em 1203. Azul 4734, chame. Sede. O 2783, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ali mantém a 0273. Azul 4234, decolado ao 54, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, Azul 4234. Polícia Salvador, Azul 4234. O 234, contato radar na decolagem. Suba e mantenha nível de voo 350 via saída PUCA. Via saída PUCA para o 350, azul 434. Azul 2783, autorizado a colar, pista 10, vento 070 graus, 059. Autorizado a colar, azul 2783. Azul 2783, decolou ao 56, chame o controle Salvador, 120, decimal 8. 208, 2783. Salvador, bom dia, Azul 2783. Azul 91169, desça e mantenha 2000 pés, reporte no localizador. Autorizada a final do procedimento, desce via 9169. Ok, desce via, desça 2000 pés, reporte na localização do localizador, 9169. Alvorada de Uso Taxi. Vou chamar pro táxi, bom, 7-4. Azul 2783, voe e alerta. Alerta direto, azul 2783, gatos. Controle azul 4234. Para o táxi, bom, 759, 186 a bordo, 4 horas e 10, Lanterna Galeão. Era da Conquista, pro ideal 257. Ok, gente. Tico, que legal, 104. 14, de alfa, ponto 0295, obrigado, bom dia, bom. 9, Batistela 10, pronto. Voo no 759, além da cola separada? Além da cola separada, sim. Voo no 759, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. Vento 070 graus, 059. Autorizado a alinhar e decolar, 10, voo no 759. Estabilizando o LS na 09. Azul, chama a torre de controle 18 decimal 95, 9069. 6875, 9069, pessoal. Salvador, azul 9169, estabilizado 7 milhas. Azul 9169, ajuste no 014, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde no 014, azul 9169. Diga. 9, autorizada pouso, pistão no zero. Vento 0, 60 graus, 049. Livre pouso na 10, azul 9069. Voo 1759, decolado ao 08, chame controle Salvador, 120, décima 8. 08, 1759, bom dia. Delta Foxtrot, reporte na Papá. Azul 9169, solo Azul 0, livre pista direita, chame controle, solo 121, décima 1. 211, Azul 69. Azul 69, segue via Alfa Juliette contra 101. Alfa Juliette para 01, Azul 69. Solo 28, decima 8, Azul 37 de 3 1. Salvador, bom dia, Azul 2796, tomação boa. Azul 2796, Salvador para Serra Bravo, Juliette Papá. 170 nível, via Golf 677, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Conde, 1208 controle, acione no transponder 0260. Autorizado João Pessoa, nível 1. 70, Golf 677, decolagem de 10 com curva esquerda 3 Kill Conde, controle 120 decimal 8, responde 0260, o azul 2796. Correto, chamei para buscar aqui no meu. Azul 2796. Obrigado, com a gente. São 3304, terça e mantenha 4 mil pés via chegada bom, 5014. Delta Foxtrot, autorizado decolar, pista 17, vento 080 graus, 059. Eco Delta Foxtrot, decolou 1-5, na parada de Taponcha, no controle 1-2-0-8. 1-2-0, obrigado. Bom dia, o Parmatan agora que deu a voz. Eco Delta Fox. Visual para Barra Grande, suba e mantém nível de voo 045, voe direto Barra Grande. Direto Barra Grande, sobe 045, obrigado, meu. Salvador, é o voo 1095. Voo 1095, copia com ficha? Faço cópia. Salvador com ficha, 360 autorizado via roda do plano de voo, no peso do 21, diagonal da pistão no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. 1208 controle, acione 5012 no transponder. 0, nível autorizado, Upper Zulu 2-1, perfil Arbor, transição elétrica, decolando com curva direita. Controle 1208, acione 5012, o voo 095. Correto, chame para pushback acionamento, voo 095. Tracionado, obrigado. 3304, informe de velocidade indicada. 3304, sente máxima em pelo 200 nós, desça e mantenha 2 mil pés, acuse no localizador, tráfego que o precede, aeronave da Oceaner, 5 milhas para interceptar o lote. É 3304, chame a torre de controle. Reconhecendo o nosso decimal 95. 295, obrigado. Chame a torre de controle. 2796, com 64 voz, 4 horas. Alternando Serra Bravo, Serra Gol, para o teste. Serra Bravo, Serra? Serra Gol. São Gonçalo, se não me engano, é o novo de Natal. Gente, segue taxi via Indy Alpha no ponto de espera da 10, Tui 1-1895, que ele é da 10 no 4, Mongo. Então 3304, ajuste no 014, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 014, prossegue a guarda para 3304. Tem essa coordenação com o pessoal de fora, após a aeronave abrir de braço, aguarde que o paciente. Salvador, bom dia, hoje na área 6312, missão. Chamei 6312, segue táxi de Alfa, chamei antes da táxi 2 Juliette. Alfa, está antes da Juliette, 6312. Resultado posto, taxa autorizada, reporte na Oscar. 3304, solo aos 30, livre pista direita, chame solo Salvador, 121, décima 1. Autorizado, alinhar e manter, 607. Autorizado Decolar, pista 17. Vento 050 graus, 089. Já está com cautela para o 363, né? Consegue via Juliette com cautela para o 3. Afirma, velho, está, né? 362. Isso, radar terminado. 50 milhas sudoeste em Salvador. Descida para o tráfego visual de Barra Grande, autocoordenação em 12345. Coordenei com o Ilhéus, o mesmo informa que não há tráfego conhecido no setor. Bom voo, Léo. Seu Salvador, bom dia. Azul 2796, decolado, cruza 1.200 pés. 2796, contato radar na decolagem, ascensão nível de voo 170, via saída PUCA. Via saída PUCA, azul 2796. Então, 3204, ciente, depois de fazer ingressar com segurança, via Juliette, portão 8. Ciente, então, ingresso Juliette com segurança para o 8, 3204. Salvador, 120, decimal 8.